Salvador, gol 1983. Gol 983, autorização 380, Guarulhos. Tá 3733, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, tá 3733. Na visual no setor, pode passar etapa abaixo da restrição, continuar. Jané 6250, desça para 2000 pés, KNH 10116, autorizado, LS após estabilizado. 10016, 2000 pés, autorizado, LS 6250. Já 360, Otângulo 21, Trive, após Poços. Nael Leda, Leda, Trive, 1935, 18, 6, 5507, gol 1983. É, Otângulo 21, vou corrigir a saída, não é essa não. A saída será. Aguarde. Será Arboa, Elefa, Sagaz. Ardor, Eletra, Sagaz? Isso, Arbor, Elefa, Sagaz. Arbor, Eletra, Sagaz. Elefa, Elefa. Afirmativa, Elefa. E aqui, Lota, Ota, Alfa, confirma intenções de pouso. Galera, eu não vou pousar, eu vou cruzar a cabeceira. Autoriza cruzamento da 35 e da 28 para sobrevoo lá sobre Altos. Pilota Alfa, ciente, reporte para livrar o eixo 1735. Positivo, eu vou dentro de 30 segundos passarei o farol de Itapuã. Tá 3733, livre da colagem, 10, vento no 20 graus, 059. Autorizado a colagem, tá 3733. 126.85. 2685, bom dia, 312. Não vou. Afirmo. É na final, Otávio do Lourdes. Tente pouso por conta do comandante, reporte livrando a frequência. Reporte livrando do Lourdes. A 3733, decolar 201 no controle 1-1935, bom voo. 1935, boa. Oscar Papa Golf, ajusta no 016, reporte ingresso no 7. E eu tô 3733, contato radar, vou para o nível 360, vejam. 360, tá 3733. Livre, bom dia. A Papa Golf ali mantém 17. Controle tá 3733, poderia voar para onde Dael, tá visual? Autorizado Dael, tá 3733. Guarda Dael, grava, tá 3733. E o nosso carro cruzou a 35. Tente Emite reporte para o 30 segundos para o cruzamento da 1028, quilo local. Quilo local. Cruzando 28. Gente, quilo Oscar Alfa, chame o controle 11935, ok? Ok, até a volta. Tá, 6250, obrigado. Alfa. Prossiga aqui no Oscar Alfa. Já cruzei a 28 e chamarei para o retorno para Farol da Barra Positivo, na sua escuta para a coordenação. 7 km Oscar Alfa, você vai fazer o sobrevoo até que posição? Mais umas 4 milhas, 5 milhas e depois retornarei, ok? 7, retorne via litoral, informe para regresso pelo litoral, aguardando coordenação 14 km Oscar Alfa. Quilo Oscar Alfa, via litoral. Vento no 80 graus, 069. Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 351, alternado 3325, dando 3733. Passando externo, visual com a 10. Bom dia, Xané 6250. Continue em aproximação, aguarde eixo livre. Guardando eixo livre. 6250, livre pouso no zero, vento 150 graus, 049. 150 com 4, Oceané 6250, livre pouso na 10. Oscar Papa Golf, decolada 06, controle 11935, bom voo. Nossa, obrigado. Torre, bom dia, Oceané 6319, bom dia, espera pronto. Bom dia, Xané 6311. Após a passagem do tráfego da companhia na final, a linha mantém. E mantém após a passagem do tráfego em final 6319. Abre a sua ascensão pro 080, o Oscar Papa Golf. Liberado da restrição, Golf. 6250, solo 08, direito no 219, bom dia. 219, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Oxuné 6250, livrou na sua escuta. Bom dia, livre táxi, portão 02. Livre táxi para o 02, 6250. 0 vento no 30 graus, 069. Senhor Nicolás, 190, 6319. Oxana 6311, decolada 210, controle 11935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, 6311. Oi, Salvador, bom dia. Oxana 6311, na sua escuta, passando 1400. Bom dia, Oxana 6311, contato radar, só para o nível 360, autorizado direto Leida da presente. Positivo, até 360, direto Leda da presente, obrigado. 6319. Papatango Zulu Papa Eco, informa o tráfego decolando agora, o Airbus 320, está subindo para o nível 360 com rumo sul. 7, Zulu Papa Eco. Pessoas a bordo? Transferência, bom voo. Oxané 6311, informa o tráfego da sua posição de 3 horas, mantendo 085, fazendo cruzamento da terminal. Gente, 6311. Então, Juliette, ciente do acionamento, chame táxi. Salvador, bom dia, é o Gol 397. Está ciente da informação quilo para autorização para São Paulo, Congonhas? Gol no 397, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Pela aerovia até Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e rota do plano de voo. Decolada pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda, após Prode Bridge. Controle 119.35, torre 118.6, código transponda 5513. Bom, comando autorizado nível 360 para o Gol 397. A saída, conforme a falta de plano, Up Zulu 10, Trive, decola da pista 10 com curva à direita. A saída é a Dael, Trive, após 11935, aciona o código transponder 5513. Negativo, tem alguns dados que foram cotejados incorretamente. Vou autorizar de novo. Por gentileza, não se escuta. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Via Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e demais dados da rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita. Saída Dael, Leda, após posição Bridge. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, código transponder 5513. Vamos lá, novamente. Então está autorizado o 360, Up Zulu 16, Trive, a saída é a Dael, Leda, após Bridge, decola da pista 10 com curva direita, controle 11935, torre 1 no 8 6, aciona o código transponder 5513, o Gol 1397. 1397, apenas na rota. Foi omitido aí, Bravo Hotel Zulu. Acrescente após Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Ok, Up Zulu 16 e após Bravo Hotel Zulu para o Gol 1397. Obrigado. Chame pronto para acionamento. Chamará o Gol 1397. Oscar Alfa, tá visual com aeródromo? Positivo, senhor. Eu estou ainda quase umas 3 milhas ainda do aeródromo. Esquilo Oscar Alfa, para a coordenação, cruzamento da cabeceira 28, chame a torre, frequência 18,6. Gente, passará agora a frequência 2, ok? Sim, me chame para após o cruzamento. Filosca Alfa, prossiga. Olha, retornando agora para o farol da Barra. Eu estou aproximadamente umas 2 milhas da cabeceira 28. Ok, gente, Filosca Alfa, reporte 30 segundos para o cruzamento da 28. Assim eu farei, 30, 28, reportarei Filosca Alfa. Da ONU 80, informação Kilo. Bom dia, Gol no 260, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, 260. Na 6311, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Recife 1251, 3325, bom domingo 6311. Salvador, o Gol 983, pronto para o pushback, acionamento, posição 4. para o ingresso, para o push. Guardando 983. Tá passando o buraquinho. Gente, cruzamento da 28 autorizado, reporte prosseguindo via litoral para o de Itapuã. Gente, está autorizado então o cruzamento da 28 e da 35. Dois, tem um tráfego à sua direita, está no 03, já foi autorizado o pushback. Afirmativo. Mas o do 03 não está pronto ainda, confere. Então, desconsidere o que eu falei, chame pronto, 1397. Obrigado. 1983 da Gol, autorizado o pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Chamar o Gol 983. Autorizado, no meu pés para Cairo Lorenzo, via corredor Axé Caixa Pregos, decola da 197, curva direita, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transfondo 01 no 64. Vitor Juliette ali mantém 1 no 7. Correto, chame pronto para acionar. Ah, para o táxi, chame a torre. São do Salvador, 3602 da TAM, autorização, formação quilo. Ciente para São Paulo, aguarde cópia. Copiei, aguarde cópia, TAM 3602. Sim, mas eu só registrar é ponto seguro, não é São Paulo não. Ciente, obrigado. Paulo Salvador, o Gol 983, pronto para o táxi. 1-57 a bordo, autonomia 0351, alternativa Galeão. Gente, Kilo Oscar Alfa, chame o controle 1-9935, bom voo. Grato, senhora, muito bom dia. Torre no Ponte Espera, Gol 983. Bom dia. Bom dia. Lima, Mike Fox, chame a torre para acionamento. No fora da barra. Reportarei barra, senhor. Pela calma. Gol no 260, livre ILS, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, informe no localizador. Na 2000, informando no localizador, no 260. Gol no 014, está reautorizado 3000 pés, ajuste no 0 no meio. 3000 com 1016, obrigado. Então 3896, reautorizado 4000 pés, 1016. Vitor Juliette, livre da colagem, 1-7, vento no 5, 0 graus, 0-5, nós. TAM 3602, cópia. Pronto, cópia. Porto Seguro, autorizado nível 300, via Peruís 50, BDEV, após direto porto. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda. após direto Porto Seguro. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5-5-1-6. Autorizado Porto Seguro, nível 300, aeroporto 50, BDEV, após seguro. Colada 10, curva direita, saída é a da Elfleta. 1935, controle de saída, 186, é a torre. 5-5-1-6, transponder, tá 3602. Correto, falta apenas uma correção. Após Leda, está autorizado BDEV. Positivo, então será Dael Leda BDEV. Dael Leda BDEV, ok. Chame pronto para acionar. Chamará quando pronto. Oceaner 6140, Recife 350 autorizado, Aperuísque 58. Saída Pulca Transição Caju. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5-5-7. Confirme para o 6140, nível, por gentileza? 350. Nível 350 para Recife, Napuca, Caju. 1935 ao controle, 18-6 a torre e o transponda 5-5-17. Correto, chame pronto para acionar. Chamaremos, obrigado. Salvador, é o gol 397, está para pushback acionamento, está no gate 03. Autorizado, acionamento e push, chame pronto para o táxi. Chamar a ponta para o táxi do gol 397, obrigado. Fala Salvador, tá 3602, pushback, acionamento, portão 7. Aguarde. Guarda, não. Bom dia, Alfa, eu sou Juliette, estou parando no mil pés no corredor Axé. Informo Charlie 182, através do CAB, mantendo mil pés, prosseguindo para Vera Cruz. Chaperão no mil pés, via corredor Axé. Transponder 5507, posição normal, suba para o nível 360, saída Arbor. Operação 7. Tango Oscar Papa Golf, para serviço de alerta, chame Recife na frequência 1260 e alterna 12545. 260, 2545. Lima Mike Foxtrot, ali mantendo 7. Ali mantendo 7, 4.